BBS Bagaça Belém Sound. Tocando as marcantes. E aí, DJ Carlinhos, tudo pronto? Vamos lá, BBS. Me ensinou qual é tudo que eu sei. Era quase escravidão, mas ela me tratava como um rei. Ela fazia muitos planos e eu queria estar ali, sempre ao lado dela. Eu não tinha onde ir, mas de hoje tá que eu sou. Esqueci de ajudar a ela como ela me ajudou. Yeah. você. Todo

celular. Fugir de mim, eu sei que não dá. Botei a luz em todos os jornais. Culpa foi difícil de encontrar. Saí batendo de porta em porta, chamando seu nome feito um louco. Agora que te encontrei, não vou deixar. Fugir de mim, não posso te perder. Amor, foi um sonho que inventaram, que me viram do teu lado, te traindo contra o amor. Batidão é sucesso. Vamos lá, BBS! Caixa Batidão no Doce. Joy Benassi, o garoto das produções. Sonhava com o príncipe encantado, jurava que um dia ele vinha. Brothers, a maior referência em Melody. Impossível, esse amor é impossível.